Claro, táxi 6327 com 89 a bordo, 27 Aracaju. Chané 6327, táxi Via Índia e Alfa até o ponto de espera, pistão no 0, quando lá torno no 86, ajuste agora no 0 no 1, no bom voo. Táxi com espera 286, grato, boa noite, bom serviço. Para o táxi, são 3197 com 70 a bordo, 4 horas, alternando Guarulhos. Confirme alternado? Guarulhos. Ciente, então 3197, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pisto no 0, quando lá torre no 86, ajuste no 0111, como número 2 no ponto de espera. Ciente, está autorizado via Juliette Alfa para pisto no 0186. 0-3 Salve Salvador, é o 5241. 5241, prossiga. Por gentileza, a gente está com um problema aqui com a navegação da empresa aqui, que chega no avião e parece que não vai chegar. A senhora pode confirmar para mim qual era o via que foi preenchida no plano de voo? 327, chama a torre, está pronto? Afirmativo. Branche na 327, a linha decola, pistino 0, vento 090 graus, 12 nós, uma dúzia de nós. Livre, alinhada, decolar 10, 6327. Loco 18, alter 7. Não foi essa que a companhia preencheu, o senhor sabe? Então não sei porque tá com um problema lá e parece que não vai chegar a navegação aqui, eu não sei o que eles preencheram. Qual que é as duas posições primeiras que a senhora falou? As duas posições da rota? Isso, as duas primeiras. DCT Leda, DCT Bridge, Upezuluno 6. Aí no caso eu paguei pro senhor da El Leda Bridge, aí o senhor já vai interceptar Upezuluno 6. Ah, maravilha, muito obrigado. Poderia manter a posição por 2 minutos? 2 minutos, está autorizado. Chama 6327. Boa noite, Anderson, 5810-3757. Objeto 5810, acione identificação, chegada é a Mari, desce, mantém o 070. Mantém, descendo ao 070, chegada Mari, 5810. Passando o 070 para o 060, então 3560. Prossiga para 3 mil pés, número 2 na aproximação. 3 mil pés, então 3560. O ajuste em Salvador 10-11, TAM 3560. Sim, TAM 3560. 3026327, pronto. Livre decolar, o vento 100 graus, 09 nós, Oxiné 6327. Livre decolar de 6327. Noite desse momento. 102, até já. Torre Salvador, o San 3197, ponte espera da 10. O país vai ajustar no 01, reporte estabilizado na final. Autorizado 2.000 pés, reportará estabilizado o TAL 3560. Torre Salvador, boa noite, 1824, formação Sierra, autorizada até 160. 884, acima identificação, chegada a Mares, esse mantém o 060. Identificou até o 060 na chegada a Mares, gol no 884. Nós tem livre pouso, pista 10. Livre pouso 10, gol 776. Ok, direto, posição ITAP, 580. Controle São 3560 com referências rivais, pode descer para 1700? Com referências, 3560. Tem, 1700 pés com referência São 3560. Salvador, boa noite, 6327, Oxiné. Oxiné 6327, subo 240, saída da EL, contato radar na decolagem. Da EL, 6327. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, o TAM 3603. É o 3603? Isso, meu amigo, será que a senhora teria como passar pra gente, saindo pra Guarulhos, a qual que vai ser a saída prevista? TAM 3603, informação em curso, Sierra, já tem a cópia, tá pronto? Afirmativo. TAM 3603, Guarulhos aprovado nível 340, rota via para o Whisky 50. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto Bidev com curva direita, transponder 5546, controle 1998. TAM 340, para o Whisky 50, a saída é a Leda, depois Bidev. Aí o transponder 5546, 198, 3603. Tá, 3603, a saída é o perfil da Dael, após Leda, direto Bidev. Saída da Dael, depois Leda, depois Bidev, 3603. Tá, 3603, cotejamento correto, chame pronto. Chamará pronto, 3603. A linha e mantém de imediato, agilizando? Afirmativo, a linha mantendo no 3397. Salvador, 6327, possibilidade 180 final? 180, confirme. Afirmativo, senhorita. Aguarde coordenação com Recife. Mandando. Colocou 1776, levanta a escuta. Bono 776, ciente, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Alfa, Kilo, 43, reportar para Engasso, 41. Torre Salvador, Tan 3560, estabilizado em LSX-ray. Boa noite, Santa 560, continue a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 011. Sempre aguardando pista livre, Tan 3560. Autorizado pouso no zero, vento 100 graus, 12 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, tá 3560. 397, decola 16, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. Gente, 397, Subol 380, contato radar na decolagem, saída dela. Zero, solo 17, direita 129, solo, boa noite. Fibra direita, estamos solo 219, então 3560. Subou 380, contato radar. Ciente, subindo 380, confirme 397, sua transmissão está intermitente, não consigo copiar toda a mensagem. Confirme agora como recebe, Tan 3197. Agora sim, clareza 5. Ciente, solicita direto da EL, se possível, 3197. Da EL. 3197. Ciente, direto da EL, 3197. Oceano Hermes 327, agora com o Centro Recife, frequência 25, decimal 1. 25, 1 grado, senhorita, boa. No 884, prossiga até 3 mil pés. O ajuste no 011, livre de restrição. 884, 3 mil pés, só. E ótimo. Golf, ciente, confirmando que tá na Eurostar? Roda 107. Foxtrot Eco Golf, Belo Horizonte, aprovado nível 180, via Whisky 1, decola da pista no 7, perfil de saída da EL, com transição coral. Curva direita 5547, controle 1 no 98. Corrija sua saída para Dael, Delta Alfa Eco Lima, após Leda, depois de Ilhéus. Dael, Leda, Ilhéus, Foxtrot Eco Golf, transponder 5547, controle 1 no 98. 0 milhas, passando 3.500 para 2.000. Então, Boeing 733, gol no 884. Apiar 2.000, autorizado, patalha estabilizado, gol no 884. No 884, reduza para seguir tráfego. 200 nós. Portão 09. Bate 1 no portão 09, TAM 3560. Trip 5241, livre pushback e acionamento, chame para o táxi. Está livre o posicionamento, chamará para o táxi do Trip. Foxtrot Eco Golf, o senhor poderia confirmar o cotejamento novamente? Foxtrot Eco Golf, cotejamento correto para acionamento e táxi, torno no 86, confirme o PLB. 18.62. Torre Salvador, objeto 5810, boa noite. Escolhão, 5810, boa noite, cheque trem. Embaixo travado, 5810. Sem livre pouso, a pista 10, vento de 090 graus, 11 nós. Sente livre pouso na pista 10, 5810. Com o centro Recife, 125 decimal 1. Recife, 125, 1, 3, 197. Salvador, boa noite, web 5723, cruza 200 para 110 pro Aman. Papapapá, November, confirme. Se não era aeronave que modulou com controle, Salvador? É o Webjet 5723, cruza 200 para 110, a proa de Aman. Salvador, Trip 5241, está pronto para o táxi, 63 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alternando Galeão. 5241, no táxi via pátio 3, pátio 1 no Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 0 no 1, bom voo. Afirmativo, pátio 3, ingresso pátio 1, Juliette Alfa, quando pronto, 118.6 torre. 1884 torre 1 no 8, décimo 6. 86 agora no 884, boa noite. Autorizado, sem para o táxi. Salvador, boa noite, gol no 884, uma milha pra cima, embaixo da vara. Salvador, boa noite, gol no 884, continua a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Guardando no 884. Web 5810, solo 2000, libera a direita, agilizando, chama o solo 219, Olivar. Cheque trem, livre pouso, vento 100 graus, 11 nós. Livre pouso, baixou, travou, gol no 884. Quilo, cruza o pátio 3, reporta para ingressar a parte principal. Reporta a parte 3, reportada para o pátio principal, é B58, pronto, visual para a nave da final. E após a passagem da aeronave na final, ali mantém, trip 5241. Ali mantém, após a passagem da aeronave. Fox Eco Golf, livre táxi, chama na interseção Papá para o ingresso. Paulo Salvador, Altan 3603. 603, prossiga. Gentileza, nossa saída foi copiada da Eulida PDEV. Poderia confirmar após PDEV, por gentileza? 350. A Brisk 50, não seria para o BH pelo Zulu 196, não, né? Não, negativo, é para 50 até o destino. Obrigado. Ok, já autorizado o ingresso, enxame alinhado e pronto na cabeceira 17, Fox Eco Golf. 884 no solo, aos 30, chame solo 219. 219, voo 1884, Debrão. Trip 5421, livre de decolagem, uma centena de graus, 11 nós. Vai iniciar a decolagem o trip 5241. Salvador, boa noite, 1-6-1-3. Gente da Terra para a cópia da atualização Brasil. Edgar número 3, Brasília, copiou 360. 360. Romeu no 3, Brasília 360, está autorizado, aerovia para Zulu 1-7. Colada 10, curva direita na subida da correção, subida Gole. Transição o Fito, aciona 5552, frequência do controle 119.8. Autorizado 360, para Brasília, APZULU 1-7, decolagem da 1-0, com curva direita, Gole ou Fito. 5552 é o transponder, 198, controle de saída para o gol, 1-6-1-3. Tom 4, chame pronto, gol número 3, ajuste 611. Chamar na porta 4. Web 5810, portão 1-0, autorizando ingresso, parte principal, portão 10. Portão 10, autorizado ingresso, parte principal, 5810. Salve Salvador, boa noite, gol 1-8-8-4, Livrou, nosso estudo. 4, próxima à esquerda agora, via Aquilo, cruza o pátio 3, prossegue portão 62 do pátio principal. Viva naquilo, cruza o pátio 3 e portão 62 do pátio principal, gol 1-8-8-4. Web 5810, poderia confirmar, portão 1-0, portão 10? Portão 10, sim, 5810. É, agora sim, web 5810. Controle, boa noite, trip 5241. 5241, contato radar na decolagem, suba o 400, saída da El. Quem poderia coordenar, por gentileza, o 360 inicialmente? 360 final, sub, mantenha, aguarde coordenação com o centro para mantê-lo como final. Ciente, saída da El, aguarde coordenação 5241. Horizonte 3858, necessidade de liberar as instruções intactas? Confirme. Está liberado as instruções intactas? Está liberado, sim, 3858. Liberado, já. 5241, 360 como final autorizado, voa direto Leda. Direto Leda, 360 autorizado, 5241. Visada a decolagem, o próximo é o outro.